Aí, DJ Ellison, solta a som! É o Pop! Joga o bracinho pra cima, quem tá feliz? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha! Eu quero ver a torcida do Paysandu! Clube do Remo, bota o Brasil pra cima! Sobe jamaicano, sobe jamaicano, sobe jamaicano! Vai, vai, vai! Atenção pro pulo, hein! Ele chega assim, ó! O Águia chegou! Chega, meu live! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. 3, 2, 1, agora jamaicano! E o bagulho doia! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Só quem tá de rock aí, bota o Brasil pra cima. Quem tá de rock, bota pra cima, vai! Vai, toma! Vai, toma, sua danada! Vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Agora vai! Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal! Ai, ai, DJ, isso não é legal! E aí? Novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora. Todo mundo gosta. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palminha. Quem bota fé que o Paysandu vai ganhar domingo no Mangueirão? Joga pra cima, joga pra cima. E quem bota fé que o Leão vai ganhar domingo no Mangueirão? Joga pra cima, joga pra cima. Agora vai! Oh, hey. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, papapapô, a caixota dela. Everybody's going to the party, have a real good time. dancing in the desert, blowing up the sunshine. Escurece tudo. Eu disse pra escurecer tudo, por quê? Porque eu quero ver só quem é do Paysandu botando o bracinho pra cima. Deixa aqui o símbolo do Paysandu no telão do Pop. Deixa tudo da cor do Paysandu, minha produção. Se puder, se puder, se puder, se puder. Joga o bracinho pra cima, torcida do Papão. Bate na palma da mão. Quem torce pro Papão, quem torce pro Papão. Bate na palminha, bate na palminha. Eu quero a torcida do Paysandu. Só quem bota fé que o Paysandu vai levar domingo. Cantando bem forte. Vamos. E o quê? Quero. De novo, de novo, de novo. Vamos. Quero. Agora escurece tudo. Escurece tudo. Eu quero saber quem é torcedor do Flamengo aí. Domingo tem Fla-Flu, não tem? Tem ou não tem? Quem é do Flamengo dá um grito! E quem é do clube do Remo? Uhul! Joga o bracinho pra cima, só quem é do Leão. Joga o símbolo do Leão aqui. E quem bota fé que o Leão vai levar domingo? Canta bem forte! Uma coisa eu te peço. E? Honra essa camisa. Vai, vai! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Escurece que eu quero ver agora, só quem é filho de Deus, botando as suas mãozinhas pra cima, e acompanha a luz, agora, vai, vai, direita, esquerda, esquerda, direita, aí Marituba, vai de novo, direita, esquerda, direita, apanha! Acende! Caralho, acende a... Hey! Oh! Se é pressão, eu não sei, sei que arrepia tudo, velho. O bagulho! Bagulho de... Tá doido? Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Eu preciso te ter. Vai! Meu fechamento é você, irmão. Eu não preciso mais beber. E nem fumar maconha. Eu só preciso... Que deu? Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no som. Me deu onda. Que vontade de te ter. Garota, de você fazer o quê? O pai te ama. Tem vontade de te ver. Cadê o Nilcínio? Cadê o Nilcínio? Cadê o Nilcínio? Você fazer o quê? Os arrepiados! Alô, Nilcínio! Parabéns! Oh, semana passada ele fez 15, hoje ele tá fazendo 20. Alô, Marabá do Esquema! O Eric do Whisky! Só começando hoje, hein, Eric? Meu pensamento é você, moral. E o senhor? Todo mundo logo mais no Paraclube! O seu sorriso me dá onda. Você sentando no som, me deu onda. Que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te... Dali, dali, dali, dali, dali, show! Ser o Rodrigão Federal tá aqui com a gente, pode crer. Alô, Peru. Alô, Diego. Tá faltando o Galáctico. 1, 2, 3, vai. Se camisa reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. El DJ Ali suéltalo, dale. Vamos pegando como animales. Ali Thompson. Camisa reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Meu parceiro Júnior da G1. Dale. Vamos pegando. Tá de volta na sua casa, alô Júnior! Muévete a mi ritmo, sinta el magnetismo. Tu cadera es la mía, hacer un sismo. Depois de uma temporada, né Júnior? Curtindo um pouco as férias, afinal de contas, ninguém é de ferro. Tamo de volta, tamo de volta, tudo na ativa! Todos são iguales, eres bonita com tu swing salvaje. Sigue bailando que paso te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. Gira esse dedinho, vai girando esse dedinho. Gira esse dedinho, gira esse dedinho. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. O que é que é do DJ Alisson? E faz o caqueado, e fumo baseado. São eles mesmo. Alô, Top! Alô, Tom! DJ Tom, tô sabendo de tudo, viu, meu brother? E toda a nossa galera da Balagia dos Lunas aqui com a gente. Eles gostam. É do Pop assim, ó. Daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Bora, meu parceiro Marcão e toda a galera da terra, pelo Ronaldão. Alô, Valbinho. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Vem comigo, Marcão. Parceiro bebezinho do Pop, alô bebezinho! Ah, e o Agne? Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Piripide do leilão. Também tem presente, viu, DJ Alisson? Ele, o príncipe Alex, também tá aqui com a gente. Daniel Tenório do Bruno e Pri. Respire e alivia. Alô, Ronaldo! Só faltou ele, né, bicho? A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. live! Live! Live! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só. Aí, Mujinho do financiamento! Também tá aqui presente com a gente! Ele, o Alex da Cigônia. Fala, Alexão. Denis do Esquema. Daniel Tenório também. Alô, Daniel. Bicho, ele tá todo de paz. Ele parece remista. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Meu parceiro Breno também. Chicote neles, Breno. Tirar o pé. Inclusive, o parceiro Breno já tá de camarote comprado. E a mesa para as meninas também lá do Paraclube. Segura! Manda a R15 disparando sucesso. Dale, maninho, dale, maninho! Gostando de ver meu grande amigo Gordo, a tartaruga, sempre representando a nossa TJ. Alô, Gordo! É assim que eu gosto, mani! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você meu parceiro, DT, Diego Tardelli, o homem que comanda o churrasco lá pela banda dos Jurunas. O empresário Pablo também! Um abraço do Pop! Alô, Pablo! Grita aí! Su Siqueira, a morenaça aqui no pop. Alô, Su, segura que é pop. Vai fazer, maninho. Bora no funk! tem vida própria, eu tive que parar. Ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se troca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanhar o grave que vai começar. Alô, Príncipe Alex! Tudo certinho hoje no Paraclube, Marinho! Bora pra cima! Pode vir, mano! Joga ele pro ar. Namora pra quê? Namora pra quê? Namora pra quê? Namora pra quê? Quando? Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela voa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Quem tá solteiro? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Olha o papo, olha o papo, olha o papo. Novinha, eu quero te ver. Não abandona o filho da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Senta, senta, senta, senta, senta. Manda aí, primote. Vai. Eu preciso te ter. Vai. Meu fechamento é você. Sempre vocês. Eu não preciso mais beber. O que que deu onda? Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no zão me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. É, o pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. Já provaram break. E Jesus! Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Aí tu gosta, né, jamaicano? Vai, vai, vai! Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Ai, ai, ai, ai! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz. Olha o que ela. E olha, olha o que ele faz. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é a panela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde. Bora, Fabinho! Ui, partiu. Daquele jeito hoje, meu maninho. Bora, bora, Rodrigo Federal! E o Peru? Rapaz, ele tá quase prefeito aqui de Marituba. Só perde pro Melo. Alô, Marcinho! Como é que é, brother? Scooby! A mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, se hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é o jogo você. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Alisson, por aqui com a gente, o William Barbosa, o Zita também da Pedreira, tá lá na Morazita. Bora, meu parceiro Beat na Esquina Pop, o Rangel e a galera da Esquina também tá aí com a gente, gente. E tá uma farra bonita aqui com o Devinho, o Redão, o Boneco, o Ratinho, Rafael, Leandro, Nael dos Santos, o Nilcínio também dos Arrepiados. Fala, Rafael, bora, Lanzinho! Parabéns, Nilcínio! Vamos pra cima, Alisson! Que aniversário do Gilzinho, né, meu irmão? Rapaz, ele deve estar dando redondo pra todo mundo aí, né, Gilzinho? É o bolo, calma, é o bolo, pega leve. Quem é que manda, amor? Pra viajar! Olha só, Alisson! Por ali com a gente, o Alex da Cegonha! O Nazareno da Cegonha também tá na área e doidando tudo! Olha o Tom de Marituba! Meu parceiro L, tudo esquema, o Tio Lê e a primeira dama Geise, o Guru, o Rafael, o Vitinho, o Marabá também tá aniversariando, o Joelson Show. Tá todo mundo aí com a gente! Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. ¡Reggaetón! Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. DJ Alice. Vamos a pegarnos como animales. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. E o DJ do Rei também tá aí com a gente. Um abraço pra você e o Kevin Luiz Ais. Eu vou deixar você passando mal. Um jeito sexy não tem igual. A gente tem um lance especial e uma vontade fora do normal. Se tu dá ganas de bailar, pues dale. En nuestra disco todos somos iguales. E toda a família Caçabec aqui no Pop Mano Vê. Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarlo como animales. Si necesito reggaetón, deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Chama a Anitta pra cantar aqui no Pop. Se quiser jogar, vem, vai se encaixar, vem, vai ser sim ou não. Lá no Mar Tropical de São Francisco. Tá por aqui com a gente o Clebinho Melo, Afonso da Cegonha Mai, a Marcela Leal também tá aí com a gente, Alisson, o Jean Lopes e a Márcia Braz. Obrigado. E também a Bruninha Lopes, na companhia da Gabi Menezes. É rock doido no pó. Meu parceiro Bruno Blind. Alô, Blind, aí. Um abraço pra você e também o Muralha. Não esquenta tua cabeça, Muralha. Eu sei que é pressão na ocasião. Fica tranquilo. Aqui no Pop é na manha. Sem pressão. Todo mundo sempre é muito bem-vindo. Sem desrespeitar ninguém. Não encostar, não me beijar. Só me olhar, me desejar. Quero ver se você vai aguentar. É pressão psicológica, velho. Olha quem tá do lado dele lá. O Top, o Tom Matemático. Alô, Matemático, Tom! É a baladinha, Erisson. Paga pra ver se vai rolar. O Thiago da Tritor, o Paulo do Golfe, direto de Bragança, também daí com a gente. Que moral, hein? Valeu, Paulo! Não vou dizer, só vai saber se quiser jogar. Sim, vai se encaixar. Sim, vai ser sim ou não. Oh, não, oh, não, não, oh, não. Se quer jogar, quer, quer, quero tocar, quer, e aqui mesmo dar. Faz aniversário hoje. Paga logo uma e deixa de mimimi que comigo não tem 10. E a cúpula do pop! Pode crer. Camarote comprado hoje. Lá no Paraglube. Alô, Thiago da Triton. Alô, Paulo do Golfe. O Saulo Brumolder. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Ei, o fortíssimo Bruno. Pode crer, Dani. Lohana, Joyce. O Eric, tá todo mundo muito bem. Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde. Não, bicho, para com essa onda, bora logo aí pra cima que o pop é assim, tá ligado? Fé em Deus que ele é justo, vem irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro, que nenhum vira. Alô, beat na esquina! Futuro, vem alguém. Manda o uísque, manda o uísque, bora ver, bora ver. Será? Eu na mão. É ali o uísque, né? Porque os bico que me vê, construta na balada, tenta ver. É aquele cara que não esquenta com nada, fica só na manha do aranha, por ali. Vinha ser uma qualquer coisa grata que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar. O xerife também tá aí com o DJ Tuíra Boy. Nela, lá da Hot Valley. Nela, olha o negão também, fala, Kleber Promoções. O negão do pop tá aí com a gente, Alisson. Zalada, vai saber. Bora, negão! Qual é a maldade? É 20, negão! Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê o isqueiro, isqueiro? E ele tá na companhia do Carlos Alberto. Aí que o rock é doido, hein, Carlos? Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê, cadê, cadê, cadê? Você não me deu maluca, vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Começo pra vocês, eu gosto. Juninho do uísque, na companhia da Carol também. Do seu. É pop, Juninho! É o pop. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio, nunca sei ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim. Veja, Maicano, tem vida louca mesmo, então curte isso aqui, bora ver. Do fundo do meu coração, que Deus abençoe todos vocês, moro! Viaja! Quem souber me ajuda! Vamos lá, quero ouvir assim! Ah, ah, sinto uma grande vontade de chorar! Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela do pátio, num presídio, numa triste tarde de domingo. É foda, mano, você não sabe, é triste. Olha o meu parceiro Tony, o Dentinho, o Alito dos Motoqueiros da Farra. E o nosso parceiro Jefferson também tá na área. Valeu, maninho. Aliás, a ele sempre será lembrado, viu? Uhum. Eu agradeço pela visita. Graças a Deus ainda tenho família. Tenho os conhecidos. Tenho uma pá de mano na rua, no presídio, uma pá de mano. 15 anos pra puxar. LG, a mídia da internet. Top marketing da empresa Pop Alisson. O nosso menino de ouro. Vai cantar sim com o DJ Alisson. Vem comigo no refrão. Vai como vai lá em casa. Como manda os manos a quebrada. Diga pros fãs que eu mandei. Bora que o bagulho vai doidar agora. A parada é essa, meu irmão. Bora, bora, bora. Bota pra dançar. Bota pra dançar. Bota pra dançar. Vai, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Gomes. Ao retorno. É assim que é, Alisson! O Fumaça do Beck, o Glauber Jacaré, o Juninho do Isque, Renanzinho Pressão, Carol, a Gabi, tá todo mundo aí com a gente, maninho! O Leandro, o Júlio Santos e a galera de Santo Isabel também tá aí com a gente, valeu! Marcinho de Malituba, o Júlio Coelho também! Ô Glau, Glau! Tá aqui presente com a gente também a nossa grande amiga Su Siqueira aqui no Pop. Bora, Breno, pra cima, não libera, mano. A noite é boa, é muito, muito boa. Pega o bigatinho, vou sair fazer o pé. A vida é louca, é muito, muito louca. A copa toda agora vai estremecer. Com teus olhos, os meus olhos, vi o som da tua voz. SP também tá aí com a gente, Alisson! DJ Emerson Lopes também sacudindo! Vamos, DJ! DJ, DJ. Vai no batidão, DJ Alisson! Vai no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão! Tá ali no batidão! Tá ali no batidão! Tá ali no batidão! Tá fazendo a transmissão ao vivo aqui, Alisson. MC Dourado tá ao vivo com a gente. Pra toda a galera do Face da Sul. Vamos, Sul, vamos, Sul. Agora eu tô em outra e pra você não mandar. Sumindo aí com a gente, a gatíssima Gabi Menezes, na companhia da Bruna Lopes, sumindo aí com a gente. Bora, gordo tartaruga! Felipe do Leilão, é carreira solo hoje? Eu não creio. Ó, cuidado com as amigas, hein? Tá doido pra apanhar quando chegar em casa, eu já sei. Libera mais uma! Agora vai! Essa é do tempo da KM5, tu é doido? Vamos, Zeca, vamos, detona, detona, detona. Esse DJ Alisson detona de melhor. Vai, DJ, DJ. Rainha tirando pra lá e pra cá. Rainha tirando pra lá e pra cá. Essa vai para o DJ Dia. DJ Alisson. Hitmes. Égua, todo mundo tá tremendo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, com a tela. A Estrada de Bragança, galera. Aniversário do meu parceiro Marquinho Drago. Vai ser uma festa bonita. E vem comigo, vem dançando no passinho. E vem. E logo mais tem para clube. Vem dançando no passinho. Lá vem. Na verdade, a festa já começa a partir das 11 da manhã. Através da TV Liberal, transmitindo ao vivo o É do Pará, direto lá do Paraclube, com o Super Pop e Xande de Pilares, hein? Xande cantando uma música do Pop e o Pop tocando uma música em ritmo de melody do Xande de Pilares. É uma das novidades. Eu tô fervendo, nega tarada, a piranha do banheiro. Lá vem a nega, lá vem. Um abraço pra você, o Sábio também. E o Neguinho Kleber. As mina pira quando os mano bota. Tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tira, bota, bota, vai tirando, vai botando agora. Carlos Alberto, também tá ali com a gente, ele que sente uma saudade lá de Macapá. Fala, maninho! Juliana, também tá todo mundo na área. Alô, Negão do Pop, tamo junto! O Rosiel de Marituba também tá na área, Alisson! Brena Souza, o Eider e o nosso grande parceiro Eduardo. Manda abraço pro Batatinha, pro Monte, tá? Fala, Zéu. Tá aí com a gente. Cadê, rapaz? Toda a família, o Leandrinho, aqui de Marituba. É a família, tá em casa, né, Zéu? Então bora, bora, bora, bora, bora. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Arthurzinho do Coqueiro e o seu maninho nego também tá aí, Alisson. Entra no meu telefone, de bloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Liga, muralha, liga, top. Alô? Antes de uma vontade, eu comi a xereca dela. Alô, meu xaratu! É baladinha, baladinha, baladinha. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Rose da GD15, aqui com a gente, um abraço pra você, bonequinha, Adriane, e o fortíssimo Bruno, ele, o Saulo Bromonte, a galera se preparando pra logo mais para a clube. Vou te assumir, tua mão vou pedir, avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Bruninha tá bem casalzinho aqui no Pop, viu? Alô, Melly! Bora, Gabi! É o Pop do Mangueirão! Alô, can you go? E o Anjinho, vai assim! Vai, Anjinho, vai, Anjinho, vai, Anjinho, vai, vai! Vai, danada! É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. O Alex da Cegonha e também o Nazareno da Cegonha, Alisson! É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só o Marcão, Marcão, Marcão, Marcão, Marcão, Marcão, Valvinho da TF, o Ronaldo. Vai do Leilão! em novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. DJ Ellison. Leio mensagens antigas. Olha, Ellison, o tênis sumiu do esquema. Está por aqui com a gente, fala, Denis! Não paro de me torturar. Valeu, Marine! Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Viaja! Se eu errei, te peço, perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço, perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Perdoe. Olha por ali com a gente também a Fê Soares. Fala, Fernanda, tamo junto. Perdoe. Bora, Márcio de Marituba. Bora, Júlio Coelho. Eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. DJ Lendo. Sucesso. O Cacau também da 15 de agosto. E aí, Cacau? Nesse novembro foi quando eu te conheci. Um abraço toda a equipe Shopitel. Um herói de cinema disposto a lutar por mim. Sobre o comando do meu parceiro. Lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Ei, do Shopping! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua. E aí, Wader? E aí, Eduardo? E aí, Brena? Vai que o bagulho tá doido! DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro. Wilke Lima e o seu grande amor do ladinho do Águia. Namorar pra quê? Obrigado, Wilke. O Bacano, o China, o Léo, o Jalisson. E também o Paulinho de Castanhal, o Elisson. Itália e Fronteira, maninho! Cobra da Dragua, a marca oficial da família Pop.